Artigos originais. Matemática, ensino escolar aos surdos. Autora Daiane Kipper, mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Santa Cruz do Sul. Especialista em Mídias e Educação pela Universidade Federal de Santa Maria. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/092212232240732229. E-mail Daiane, kipper@hotmail.com. Autora Janete Inês Muller, doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Docente do Instituto Federal Farroupilha Campus de São Vicente do Sul. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/1424465712543383. E-mail Janete, im@hotmail.com. Resumo. Na perspectiva da etnomatemática, além de vinculado aos estudos culturais em educação e aos estudos surdos, este artigo analisa as implicações da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, em relação ao ensino da matemática para alunos surdos incluídos em turmas comuns do ensino médio. Para este estudo, foram realizadas entrevistas com professores de matemática em uma escola de educação de surdos no Rio Grande do Sul. Para análise do material empírico, utilizou-se discurso, na perspectiva foucaultiana, como ferramenta teórico-metodológica, de modo que recorrências e singularidades possibilitam problematizar "verdades" sobre o ensino de matemática a surdos. As análises apontam que a cultura ouvinte é tomada como parâmetro para a normalização surda, os docentes eventualmente se comunicam com os alunos surdos em língua brasileira de sinais, o uso da língua brasileira de sinais e a atuação do intérprete são entendidos como recursos de acessibilidade ao conhecimento, as práticas pedagógicas não levam em conta as diferenças surdas, prejudicando a aprendizagem e a interação entre surdos e ouvintes, há preconceito. Em relação aos surdos, predominam saberes matemáticos academicamente legitimados. Assim, é necessário construir um currículo pautado na diferença surda, considerando as possibilidades de ensino e aprendizagem, para reinventar práticas a partir de concepções antropológico-culturais, de uso da língua de sinais e de valorização de marcas culturais surdas. Palavras-chave, matemática.etnomatemática.surdos.ensino.educação-bilingue. Contextualizando um possível olhar. A matemática foi ferramenta de grande importância para grandes descobertas e invenções humanas, as quais possibilitaram outros pensares e construções. O que era resolvido de forma lógica e manual foi, ao longo da história, desenvolvendo-se, para suprir necessidades e emergências de cada época, assim, possivelmente, não mais estejamos ensinando como em outros tempos. Nesta última década, por exemplo, destaca-se a etnomatemática como ação pedagógica, de modo a se entender os processos de pensamento, os modos de explicar, de entender e de atuar na realidade, considerando o contexto cultural dos sujeitos, Brasil, 2000. Em vista disso, há que se pensar também na educação matemática de sujeitos surdos. Neste texto, o surdo é entendido como um sujeito possuidor de uma língua, de uma cultura e de identidades múltiplas, um sujeito social e politicamente construído, diferente Moraes, Lunar de Lazarim, 2009, página 25. Falar de surdo é também pensá-lo como um indivíduo plural, multifacetado, cuja identidade é construída no encontro com outros surdos que utilizam a língua de sinais. Ainda, ser surdo implica pensar em uma das possíveis posições que um sujeito pode ocupar e, por isso, não a única. Essa identidade está relacionada a uma forma de narrar-se e de constituir-se, que traz as marcas de um grupo específico, cuja diferença fortalece politicamente a comunidade surda, Muller, 2012. Assim, problematiza-se o ensino de matemática para alunos surdos na perspectiva da educação inclusiva, que, situada no campo da educação especial, prevê a inclusão escolar dos surdos em turmas comuns de ouvintes, com a participação de tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais. Entende-se que essa prática, orientada pelo Ministério da Educação, busca gerenciar o risco de exclusão social daqueles que são identificados como sujeitos que necessitam de atendimento educacional especializado. Além disso, essa proposta de ensino não atende aos interesses da maioria dos surdos, que reivindica a implementação de uma educação escolar bilíngue. De modo geral, os movimentos surdos possibilitaram importantes mudanças no cenário político e educacional, de modo que lhes é garantida a educação bilíngue, como prevê a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, Brasil, 2002, online. E do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, Brasil, 2005, online. E essa legislação aplica-se também ao ensino da matemática, componente curricular obrigatório na educação básica. Entretanto, importa analisar as implicações dessas políticas em contextos escolares, sobretudo na viabilização do ensino de matemática para alunos surdos incluídos em turmas comuns do ensino médio, como se objetiva neste texto. Entende-se que, apesar dos avanços políticos, o cenário escolar carece de mudanças pedagógicas. Para isso, sob lentes dos estudos sobre a etnomatemática, vinculados aos estudos culturais em educação e aos estudos surdos, foram realizadas entrevistas com professores de matemática, em uma escola de referência na educação de surdos no Rio Grande do Sul. O discurso abre nota: o discurso não é entendido apenas como conjunto de signos que representam, mas abre aspas, práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam, fecha aspas. Foucault, 2005, página 55, fecha nota. Na perspectiva foucaultiana, é utilizado como ferramenta teórico-metodológica. De modo que recorrências e singularidades possibilitam problematizar, abre aspas, verdades, fecha aspas, produzidas sobre o ensino de matemática a surdos. Importa salientar que aqui se apresenta um possível olhar para o corpus empírico, de modo que outros entendimentos podem ser produzidos, sobretudo considerando objetivos e caminhos teórico-metodológicos. Na aproximação aqui estabelecida com a etnomatemática, destaca-se a importância de um currículo escolar que centralize a língua de sinais e a cultura surda, inclusive em turmas comuns de ouvintes. É necessário, como afirma Skliar, 2004, página 8, abre aspas, pensar os surdos, com os surdos, desde os surdos, para os surdos, fecha aspas. Desse modo, o pensamento etnomatemático interessa-se pelas práticas matemáticas que estão fora da escola, as quais não são idênticas à matemática escolar. E ao olhar para essas outras racionalidades, é preciso pensar em outras possibilidades de ensino e aprendizagem de matemática na escola, Knisnik et al., 2012. Do contrário, talvez, estar-se-ia praticando um pseudo-ensino de matemática, ou seja, que não atende ao garantido em lei, nem aos interesses e singularidades dos surdos. Etnomatemática, um modo de pensar a educação brasileira. Em 1960, pesquisadores interessados em matemática moderna criaram grupos de pesquisa, como o Grupo de Estudos em Educação Matemática, em São Paulo, o Grupo de Estudos sobre o Ensino da Matemática, em Porto Alegre, e o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, no Rio de Janeiro. Esses movimentos da matemática moderna tiveram grande influência em mudanças não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Assim, nos anos 80 e 90, o ensino de matemática também compreendeu aspectos sociais, antropológicos, linguísticos, imprimindo novos rumos às discussões curriculares. As propostas elaboradas no período de 1980 a 1995 apresentavam pontos de convergência, como, por exemplo, direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas necessárias ao cidadão, e não apenas voltadas para a preparação de estudos posteriores, importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do seu conhecimento. ênfase na resolução de problemas, na exploração da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano encontrados nas várias disciplinas, importância de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, incluindo-se, já no ensino fundamental, elementos de estatística, probabilidade combinatória, para atender à demanda social que indica necessidade de abordar esses assuntos, necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso da tecnologia e acompanharem sua permanente renovação, D'Ambrosio, 2006. Nesses movimentos, a etnomatemática apresenta-se como uma vertente da educação matemática, que tem como principal referência o brasileiro Biratã D'Ambrosio. A etnomatemática segue interessada em discutir a política do conhecimento dominante praticada na escola, sobretudo na dimensão política do conhecimento dominante, que se refere a, abre aspas, à manobra, bastante sutil, que esconde e marginaliza determinados conteúdos, determinados saberes, interditando-os no currículo escolar, fecha aspas, Knisnik et al., 2012. Página 13, inclusive no ensino da matemática para surdos no âmbito escolar. Nesse sentido, a etnomatemática, abre aspas, estuda os discursos eurocêntricos que instituem a matemática acadêmica e a matemática escolar, analisa os efeitos de verdade produzidos pelos discursos da matemática acadêmica e da matemática escolar, discute questões da diferença na educação matemática, considerando a centralidade da cultura e das relações de poder que a instituem, problematizando as dicotomias entre cultura erudita e cultura popular na educação matemática, fecha aspas, Knisnik, 2006, página 120. Ao rejeitar teorias iluministas, que se dirigem para a essência e transcendência do ser, ao interessar-se pelas particularidades, a etnomatemática problematiza a universalidade da matemática acadêmica, a qual apresenta uma linguagem considerada legítima e verdadeira na modernidade, excluindo outras formas de fazer e de se expressar matematicamente. E isso tem implicações no ensino da matemática escolar que, marcada pela academia e como engrenagem da maquinaria escolar, produz sujeitos escolares. Abre aspas, ao colocar o conhecimento matemático acadêmico somente como uma das formas possíveis de saber, a etnomatemática põe em questão a universalidade da matemática produzida pela academia, salientando que esta não é universal, na medida em que não independente da cultura. A pretensa universalidade da matemática acadêmica é que lhe daria a sua força e, por conseguinte, o papel central que desempenhou no projeto da modernidade, fecha aspas, Knisnik et al., 2012, página 24. Assim, a matemática escolar é posta em suspeição, pois está ancorada em princípios matemáticos particulares de um determinado grupo social, bem como resulta na exclusão dos não alfabetizados cientificamente, isso porque, na escola, tradicionalmente, a linguagem derivada da matemática acadêmica é valorizada como saber. Desse modo, a matemática acadêmica e a matemática escolar são entendidas como discursos em que a produção de, abre aspas, verdade, fecha aspas, está vinculada às relações de poder, abre nota, Knisnik et al., 2012, apresenta 5 estudos realizados em diferentes espaços do Rio Grande do Sul, os quais apresentam-se no contexto calçadista, realizado por Ieda Maria Geonguen. 2011, na construção civil, realizado por Duarte em 2003, no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, realizados por Gelsa Knisnik nos anos de 1996, 2004 e 2006, com colonos descendentes de alemães evangélicos luteranos. Realizado por Fernanda Onderer, em 2007, e em um curso técnico em agropecuária de uma escola estadual, realizado por Ieda Maria Geongo em 2008. Esses 5 estudos elucidavam a existência dos diferentes jogos de linguagem matemática praticados em diferentes formas de vida, os quais se distinguiam da matemática escolar. De forma hegemônica, os jogos de linguagens produzidos em diferentes formas de vida não são reconhecidos como abre aspas verdadeiros fecha aspas e, consequentemente, são excluídos ao serem classificados como abre aspas não matemáticos fecha aspas fecha nota. Em outras palavras, cada sociedade tem o seu próprio regime de verdade, em que escolhe os discursos que devem funcionar como verdadeiros, utilizando mecanismos de poder para distingui-los de outros. Desse modo, importa refletir sobre a matemática ensinada a âmbito escolar, que atende aos padrões e formalidades da linguagem científica e visa a condução dos alunos à aprendizagem de uma única matemática, sem levar em consideração o conhecimento construído na e pela comunidade escolar. Se a matemática ensinada hoje atendesse às especificidades culturais dos alunos, inclusive em se tratando de grupos linguístico-culturais, como é o caso dos surdos, talvez ela não fosse entendida como abre aspas morta fecha aspas e sem utilidade prática para crianças e jovens. Afinal, o maior desafio para quem ensina matemática é valorizar e reconhecer as especificidades culturais, ou seja, reconhecer outras matemáticas, tornando assim o currículo mais dinâmico. Dos movimentos, a matemática na educação escolar de surdos. A luta da comunidade surda contribuiu para a criação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual dispõe sobre a língua brasileira de sinais. No artigo 1º, abre aspas, é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais e outros recursos de expressão a ela associados, fecha aspas. Isso assegurou à comunidade surda o direito de aprender e de se comunicar utilizando a sua própria língua, assegurando a sua cultura e identidade. Posteriormente, em uma nova conquista, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436 e dá outras providências, estabelece que, abre aspas, artigo 22. As instituições federais de ensino responsáveis pela educação básica devem garantir a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva, por meio da organização de escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, e em escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino. Abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais língua portuguesa, fecha aspas. O decreto orienta para a criação de escolas bilíngues para surdos, com professores bilíngues na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Entretanto, nos níveis de ensino seguintes, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, prevê também o ensino aos surdos em escolas comuns da rede regular de ensino, com a presença de tradutores/intérpretes de língua brasileira de sinais língua portuguesa, o que lhes garantiria ao menos teoricamente o acesso à informação em língua brasileira de sinais. Ao sugerir docentes de diferentes áreas do conhecimento cientes das singularidades linguísticas de seus alunos não exige, portanto, uma prática educacional bilíngue, que, por sua vez, pressupõe o uso de duas línguas no contato entre docente e discente, possibilitando o processo de ensino e de aprendizagem. Além disso, o decreto pode dar margem ao entendimento de que a língua brasileira de sinais e o trabalho do tradutor/intérprete de língua de sinais português são meios para se atingir aprendizagem, sendo, equivocadamente, caracterizados como recursos de acessibilidade. Entender-se-ia, assim, que a comunicação através da tradução e interpretação em língua brasileira de sinais língua portuguesa é suficiente para o surdo aprender. Logo, vê-se uma reivindicação política em prol dos direitos dos surdos tornando-se armadilha para a própria comunidade, pois é nessa política linguística, que propõe a língua de sinais como elemento cultural que mobiliza a militância surda pelo reconhecimento de sua diferença, que se balizam as políticas de inclusão, deslocando, assim, os estudantes surdos para o ensino regular, Guedes. 2009. E essa problemática tem sido apontada por professores de matemática em turmas comuns do ensino médio de que participam alunos surdos. A partir da análise das entrevistas de docentes, observa-se que o ensino da matemática aos surdos ainda se processa predominantemente em português, ou com tradução e interpretação de intérprete, o que não garante a aprendizagem. Aliás, o não conhecimento, uso e fluência em língua brasileira de sinais é apontado como a principal dificuldade dos docentes entrevistados. Além disso, observa-se a invisibilidade de uma cultura surda, visto que o ensino se processa pela adaptação do currículo ouvinte ao surdo supostamente abre aspas incluídos fecha aspas nas turmas. Os excertos selecionados, que compõem o quadro a seguir, comprovam esse discurso docente abre nota neste texto, usamos nomes fictícios para não identificar os professores entrevistados em uma escola de referência na educação de surdos no Rio Grande do Sul fecha nota. Abre aspas professor Pedro, não vejo dificuldades para trabalhar a matemática, conteúdos, o problema que eu enfrento e que encontro é com a comunicação com os mesmos alunos surdos, pois não domino língua brasileira de sinais e sou dependente de uma intérprete, o que em certo sentido dificulta o contato direto com o aluno, fecha aspas. Abre aspas professora Ana Carolina, entre as dificuldades encontradas a que mais causa angústia é o fato de não poder dar atenção a eles surdos conforme as suas necessidades. Essa angústia é gerada pelo fato das demandas diferenciadas em sala de aula, onde se tem vários alunos ouvintes e alguns alunos surdos. Como cada um tem o seu ritmo, tem-se muita dificuldade para atendê-los surdos e auxiliá-los conforme sua necessidade, pois o conteúdo apresentado está em segunda língua para o surdo. Fecha aspas. Abre aspas, professora Maria, a dificuldade em se ensinar matemática para alunos surdos incluídos em turmas de ouvintes está na explanação dos conteúdos, pois como não consigo explicar e interpretar ao mesmo tempo, então dependendo de uma intérprete, em algumas aulas, não há presença de intérprete, o que me proporciona uma comunicação mais direta com os surdos, entretanto, pedagogicamente. O ensino-aprendizagem fica prejudicado para esta minoria surda. Muito se perde, tanto com o intérprete, tanto sem o intérprete. Nesses 3 anos de trabalho com a surdez, é perceptível o quanto o visual é importante para a aprendizagem, e o quanto a travessia de um conteúdo por uma terceira pessoa pode dificultar neste processo. Com a falta do intérprete, não é possível avançar durante a aula, pois o conteúdo explicado no quadro, de forma oral, não chega à minoria surda de forma integral, pois é impossível para um professor falar em língua portuguesa e em língua brasileira de sinais, simultaneamente. Entre outros fatores problemáticos, poderia citar aqui, a falta de conhecimento do intérprete em relação ao conteúdo, a distância entre o professor da disciplina e o aluno, a falta de conhecimento dos símbolos matemáticos, simbologia traduzida da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais, por parte dos intérpretes e por parte dos próprios alunos surdos, fecha aspas. Percebe-se que a mediação se dá, ou não, através do intérprete, que assume a responsabilidade na transmissão dos conhecimentos. Isso não garante o ensino e aprendizagem, já que abre aspas há uma distância entre o professor da disciplina e o aluno surdo fecha aspas, sendo a abre aspas aprendizagem atravessada por uma terceira pessoa fecha aspas, como se observa no relato da professora de matemática. Além disso, a aprendizagem dos estudantes incluídos em escolas comuns fica prejudicada porque sinais são desconhecidos na comunicação em língua brasileira de sinais, e o que é pior, na falta de intérprete, o conteúdo matemático pode não ser apreendido integralmente pelos surdos. Portanto, pode-se, assim, caracterizar esse processo educacional como excludente, visto o que, o conhecimento matemático ensinado é derivado da academia, o qual é expresso por um padrão rígido e universal, partilhado em sua forma escrita. Nos excertos anteriormente destacados, observa-se também o poder discursivo da matemática acadêmica e da padronização de uso da língua brasileira de sinais, considerados de maior status nos processos de ensino. Tendo em vista o relato da professora Maria, a educadora sugere a importância de se ter sinais em língua brasileira de sinais oficiais e padronizados no processo de tradução dos sinais matemáticos sustentados academicamente. Em outras palavras, há centros culturais únicos, legitimados discursivamente em relações de poder, que não abrem espaços para outras possibilidades educacionais. Em geral, a cultura ouvinte é tomada como parâmetro para a normalização surda, ou seja, afirma-se que o conteúdo é transmitido ao surdo em sua segunda língua, o português. Acrescenta-se a isso, a representação constituída acerca dos surdos que, em comparação aos ouvintes, é de que necessitam mais tempo para compreender a explicação, copiar o conteúdo, interpretar. E, assim, eles acabam dispersando e prejudicando turma em geral, em sua maioria ouvinte, na apreensão dos conteúdos, isso porque os surdos precisam, abre aspas, traduzir as palavras para sua língua, fecha aspas, isto é, não lhes são garantidos os direitos a uma educação bilíngue. Esse preconceito constatado pode ser corroborado pelo excerto a seguir. Abre aspas, professor Pedro, a diferença está entre o tempo utilizado para a explanação de determinados tópicos ou conteúdos, a diferença entre ouvintes e surdos se dá de uma turma do ensino médio com alunos surdos a outra sem os mesmos, logo, numa turma com alunos surdos, leva-se quase o dobro do tempo para a explanação de um tópico, já que a explicação é visual, o tópico precisa ser bem detalhado. E o aluno surdo leva mais tempo copiando, porque precisa analisar as palavras e traduzi-las para sua língua. Para os alunos ouvintes, o fato de ter surdos incluídos, esse fator de certa forma poderia privilegiar esses alunos, porém nem sempre acontece, fecha aspas. É evidente, portanto, que as práticas pedagógicas aqui analisadas, de certo modo, dão-se em um cenário político cuja legislação aponta para uma pseudo-igualdade de direitos e democratização de oportunidades de aprendizagem. Nesse sentido, em uma educação inclusiva, todos são chamados a participar do processo de educação, independentemente das condições de possibilidades para tal. Dessa forma, quanto maior a capacidade do currículo em se flexibilizar, maior a abrangência de suas ações de governamento. Abre nota, governamento é usado para referir-se às ações que pretendem conduzir ações alheias, fecha nota, pois se investe no sujeito os alunos surdos com mecanismos reguladores, os quais colocam em prática medidas preventivas de contenção de seus possíveis riscos, representados pela exclusão. Discriminação e Intolerância, Morgenstern, 2011. Abre aspas, ainda que a atual política de inclusão tenha mudado as descrições narrativas sobre sujeitos surdos, considerando os bilíngues, ao determinar que esses devem ser matriculados em escolas com ouvintes, desde a infância, e que, pela diferença linguística desses alunos, recomenda-se que estejam com surdos em turmas comuns na escola regular, não há um comprometimento com mudanças políticas na forma de ver e narrar como sujeitos com identidades plurais e móveis. O que está posto, nesse caso, é apenas uma preocupação com a colocação de todos nos mesmos espaços físicos para que se possa gerenciar o risco e a dispersão daqueles potenciais perigos a uma sociedade organizada e administrável pela norma, fecha aspas, Toma, Kramer, 2009, página 263, 264. Na perspectiva das políticas públicas escolares, o currículo para o ensino da matemática pouco contribui para o acesso ao conhecimento e processos de socialização entre alunos surdos incluídos em classes de ouvintes. As práticas pedagógicas não levam em conta as diferenças surdas. Assim, dá-se ênfase na normalização do sujeito surdo, de modo que se busca educar o outro não da forma que ele é, mas como a sociedade quer que ele seja, em uma forma de normalizar as diferenças definidas pelas suas identidades, Lasta, Ilesein, 2011. E, assim, o currículo, que quer modificar alguma coisa em alguém, tem um caráter de subjetivação do sujeito, mas, afinal, abre aspas, quem nós queremos que eles e elas os surdos se tornem, fecha aspas, Silva, 2003, página 38. Abre aspas, o currículo como engrenagem na maquinaria escolar vem dispondo as ordenações de espaço-tempo também em relação ao corpo dos sujeitos na tentativa de individualizar, organizando os alunos por idades e por níveis cognitivos, movimentando os diferentes arranjos para incluir todos, projetos, calendários, cronogramas, grades curriculares, planos de estudos, projeto político-pedagógico, etc., todos orientados por políticas educacionais que regulamentam essas práticas baseando-se em princípios nacionais, como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais. Essa disposição, ao disciplinar os saberes, o espaço e o tempo, também nos disciplina, ordena nossas ações, ensina-nos a ver o mundo a partir de determinada forma, a partir de uma visão homogênea, mas que preconiza as individualidades e o respeito às diferenças. Fecha aspas. Klein, 2009, página 153. Ao potencializarmos aqui a importância de um currículo pautado na diferença surda, este se distingue do entendimento de diversidade. A diversidade se processa em relação a um referente que foi, historicamente, inventado como abre aspas normal fecha aspas. Nesse caso, a inclusão é garantida através do acolhimento dos abre aspas anormais fecha aspas, com esforço coletivo na equiparação de oportunidades de acesso e permanência na escola, bem como sugere a tolerância e aceitação do diferente que recebe abre aspas autorização fecha aspas para estar entre os abre aspas normais fecha aspas. Abre aspas e diferença não. Ela é pura e simples diferença, as diferenças são múltiplas, sendo múltiplas, são apenas diferentes, e nenhuma está em relação a outra fecha aspas, Lochmann, Klein, 2009, página 122. Se o currículo está centralmente envolvido naquilo que somos, naquilo que nos tornamos e naquilo que nos tornaremos, assim como também nos produz, Silva, 2003, como, então, tornar o ensino da matemática qualificado para alunos surdos no ensino médio? De acordo com Lebedev, 2010, o ensino para surdos necessita de uma proposta pedagógica a ser pensada de acordo com as singularidades linguísticas e culturais dos sujeitos surdos. Nesse sentido, não bastam apenas adaptações curriculares, é necessária a construção de um currículo que atenda às especificidades linguísticas e culturais desses alunos. Amarrações finais, das possibilidades no ensino de matemática. Pensar a educação de surdos no Brasil importa levar em consideração o currículo escolar como formador de identidades culturais, deslocando os surdos do discurso da deficiência para o da diferença cultural, em um processo por meio do qual a população surda constitui sua identidade surda como parte de uma comunidade visual coletiva. Assim, cabe pensar em um currículo dinâmico, que reconheça as classes heterogêneas, os interesses variados e conhecimentos prévios dos alunos, um currículo que vise a troca de experiências entre aluno e professor por meio da socialização, com o objetivo de reduzir a competitividade e estimular a criatividade, um currículo para ensino de matemática aos surdos através da interação construtiva entre professor e todos os alunos. Nas entrevistas realizadas, observa-se a recorrência discursiva de que somente a atuação de a intérprete em uma classe de ouvintes, como apoio para alunos surdos incluídos, não é suficiente para viabilizar o ensino de forma efetiva. Este ensino, por sua vez, seria mais eficaz em turmas formadas apenas com alunos surdos, em que a interação seja principalmente em língua de sinais, com metodologias baseadas na experiência visual dos surdos, entendida como principal via de aprendizagem desses alunos. Os professores de matemática, como é possível observar nos excertos abaixo, destacam também a carência de recursos materiais e tecnológicos, sobretudo em se tratando de contextos escolares da rede pública de ensino. Abre aspas professora Maria, do meu ponto de vista e como professora, 3 anos e meio, de alunos surdos incluídos no ensino médio, percebo que uma aula ideal para os mesmos seria, uma aula só com alunos surdos, onde o professor pudesse comunicar-se diretamente com os mesmos, isto é, uma aula de matemática na sua primeira língua, em que tivéssemos à disposição todos os recursos tecnológicos e materiais para ensinarmos. Matemática para alunos surdos fecha aspas. Abre aspas, professora Ana Carolina, uma aula de matemática ideal seria onde pudéssemos ter somente alunos surdos, dando a eles a atenção necessária e sendo o professor que explique o conteúdo diretamente sem a necessidade do intérprete, pois o professor possui o domínio do conteúdo e, para que haja uma total interação aluno-professor, que possa dar as explicações necessárias, discutir, exemplificar, usando a realidade do surdo e atividades práticas. O que só nos é possibilitado se tivermos uma sala de aula somente com alunos surdos, fecha aspas. A expressão abre aspas usando a realidade do aluno fecha aspas, no relato da professora Ana Carolina, de acordo com Knisnik et al., 2012, pode ser considerado uma abre aspas verdade fecha aspas recorrente sobre o ensino e aprendizagem da matemática. De acordo com as autoras, com base na análise nos anais de dois eventos da área da educação matemática, Encontros Nacionais de Educação Matemática realizados em 2001, 2004 e 2007, Congressos Brasileiros de Etnomatemática realizados em 2000, 2004 e 2008, ficou evidente a recorrência dessa expressão, a qual está vinculada à importância de trazer abre aspas a realidade fecha aspas do aluno, em sua cultura, para ensinar os jogos de linguagens pertencentes à matemática escolar. Nessa perspectiva, trazer a realidade do aluno implica estabelecer relações entre a matemática escolar e a vida cotidiana. Em escolas ou turmas de surdos, é possível exercitar uma forma de pensar e de fazer matemática que difere da perspectiva ouvinte, com base em um processo de ensino de aprendizagem visual. A partir da ideia de diferença como uma construção social histórica, permeada por relações de poder, a cultura e a história do surdo são parte integrante de um currículo, em que o professor de matemática não explora apenas os conhecimentos reconhecidos academicamente, mas, sobretudo, compreende a cultura surda e sua história, bem como ensina em contextos bilíngues de uso da língua brasileira de sinais e da língua portuguesa. Portanto, para ensinar matemática a surdos, é fundamental levar em consideração as possibilidades de ensino e aprendizagem para alunos surdos, considerando as práticas matemáticas existentes fora do contexto escolar, além disso, ter em vista concepções antropológico-culturais, compreendendo as marcas culturais surdas, experiência visual, uso da língua de sinais, participação em comunidades e lutas surdas. Importa também elaborar materiais didático-pedagógicos que auxiliem o aluno em sua aprendizagem, como, por exemplo, vídeos que tematizam conteúdos de matemática sendo traduzidos em língua brasileira de sinais. Cartazes ilustrativos podem ser eficazes, assim como softwares e outros artefatos culturais de circulação na internet, para que o aluno possa interagir de forma dinâmica em sua aprendizagem. Enfim, é preciso construir um currículo pautado na diferença surda como construção cultural histórica, preferencialmente em escolas de surdos caracterizadas como bilíngues. Considerando as entrevistas realizadas e as orientações da Lei nº 10.436 e do Decreto nº 5.626, importa considerar as possibilidades de ensino e aprendizagem para alunos surdos, repensar as práticas já existentes e reinventá-las a partir de concepções antropológico-culturais. E isso implica pensar na viabilidade das propostas educacionais em escolas de surdos, de modo que o ensino de matemática, em língua de sinais, seja mediado pelo docente da disciplina, observando-se marcas culturais surdas. Referências: Brasil. Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais, Matemática 2, Editora Rio de Janeiro, DPIA, 2000. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 25 de abril de 2002, página 23. Disponível em http://www.planalto.gov.br/c-inferior03/leis/2002-l1043-6.htm. Acesso em 15 de março de 2014. Decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais Libras, e o artigo 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 23 de dezembro de 2005, página 28. Disponível em http://www.planalto.gov.br/c-civil-inferior-03-inferior-ato-2004-2006-2005-decreto-d5626.htm. Acesso em 13 de março de 2015. D'Ambrosio, Ubiratã. Educação Matemática, da Teoria Prática 13, Editora Campinas, Papyrus, 2006. Foucault, Michel. A Arqueologia do Saber 7, Editora Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2005. Guedes, Bettina S. A Língua de Sinais na Escola Inclusiva, Estratégias de Normalização da Comunidade Surda. In, Lopes, Maura, C., Ad, Morgana, D., Org. Inclusão Escolar, Conjunto de Práticas que Governam. Belo Horizonte, Autêntica, 2009. Klein, Rejane, R., Reprovação Escolar, Prática que Governa. In, Lopes, Maura, C., Ad, Morgana, D., Org. Inclusão Escolar, Conjunto de Práticas que Governam. Belo Horizonte, Autêntica, 2009. Knižnik, Gelsa. Educação Matemática, Culturas e Conhecimento na Luta pela Terra. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2006. Etial. Etnomatemática em Movimento. Belo Horizonte, Autêntica, 2012. Laista, Letícia Lorenzoni, Lecein, Bettina. Políticas Públicas de Inclusão Escolar, a Produção e o Gerenciamento do Anormal. In, Toma, Adriana Silva, Lecein, Bettina, Org. Políticas de Inclusão, Gerenciando Riscos e Governando as Diferenças. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2011. Lebedev, Tatiana Bolívar. Aprendendo a Ler com Outros Olhos, Relatos de Oficinas de Letramento Visual com Professores Surdos. Cadernos de Educação, Pelotas, N36. Página 175-195, Maio-Ago, 2010. Lokmani, Camila, Klein, Madalena. Estratégias discursivas no governamento da diferença surda em prática de inclusão escolar. In, Toma, Adriana Silva, Klein, Madalena, Org. Currículo e avaliação, a diferença surda na escola. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2009. Moraes, Mônica Zavakidi, Lunardi Lazarim, Márcia Lise. Pedagogia e Diferença, Capturas e Resistências nos Discursos Curriculares da Educação de Surdos. In, Toma, Adriana da Silva, Klein, Madalena, Org. Currículo e Avaliação, a Diferença Surda na Escola. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2009, página 16-31. Morgenstern, Juliane Marshall. A produção de sujeitos flexíveis na esteira da governamentabilidade neoliberal, discussões curriculares. In, Toma, Adriana Silva, Lecein, Bettina, Org. Políticas de inclusão, gerenciando riscos e governando as diferenças. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2011. Müller, Janete Inês. Marcadores culturais na literatura surda, constituição de significados em produções editoriais surdas. Porto Alegre, 2012. Dissertação, mestrado em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Scliar, Carlos. Apresentação. In, Toma, Adriana S. Lopes, Maura C. Org. A Invenção da Surdez. Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2004. Toma, Adriana Silva, Kramer, Graciele Marjana. Identidades e Diferenças Produzidas no Campo da Educação de Surdos. In, Silva, Mozart Linhares da, Elecein, Bettina, Oliveira, Cláudio José de, Org. Estudos Culturais, Educação e Alteridade. Santa Cruz do Sul, Edunisque, 2009. Silva, Thomas Tadeu. Doutor Nietzsche, curriculista com uma pequena ajuda do professor Deleuze. Em, Moreira, Antônio Flávio Barbosa, Macedo, Elizabeth Fernandes de, Org. Currículo, Práticas Pedagógicas e Identidades. Porto, Porto, 2002, página 35-52. Artigo recebido em 26 de abril de 2014. Aprovado em 14 de novembro de 2014.